Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambai do Capão. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambai do Capão. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambai do Capão. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambai do Capão. É o rap com coco que vem do Agreste. Hip hop caboclo da rima rupestre. É o quilombola da zona da mata silvestre. É o capoeira extraterrestre, é o golpe de mestre. É a planta que brota, a palavra que sai do chão. É o caboclo na missão, bongaré na ação. Olinda, Xambá é imortal. Oxente, eita, povo de Gana, Xante, da África Ocidental. A Tamba veio chamar, Olinda. É no quilombo da Xambá, Olinda. Do povo que sabe sambar, Olinda. É no terreiro da Xambá. Tradição matriarcal, terreiro de mãe viu. Portão do gelo, quilombo urbano do Brasil. É festa dos orixás do terreiro do Paivo. Herança que vem de família, patrimônio vivo. Axé e lê de Madamba, Motumbá. Caboclo vem saudar a nação Xambá. Terra dos batuques do povo que sabe samba. Hip hop é bonga, axé babá, nação Xambá. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambé do Capão. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambé do Capão. Esse axé é pro povo da nação Xambá. Oi, amigue, axé e lê aos pernambucanos. É o caboclo com os irmãos do Bonga. Oi, axingue, meus irmãos africanos. É a casa dos orixás, portão do gelo. A perseguição contra os terreiros foi um pesadelo. Cultura de violência te deixa na defensiva. A cadeia é pra se vingar, a sociedade é vingativa. A Tamba veio chamar, Olinda. É no quilombo da Xambá, Olinda. Do povo que sabe sambar, Olinda. É no quilombo da Xambá. Vampiros alucinados querem trocar a constituição por mandamentos forjados. Sua verdade é o pódio, só seu Deus é verdadeiro. Pentecostais pregam ódio contra o povo brasileiro. Só se combate crime com educação, com acesso à cultura e o livro na mão. Tentam esconder, apagar nossa memória. Por isso a necessidade de contar nossa história. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambé do Capão. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é do Xambé do Capão. É bicho solto, maracatu rural da zona da mata. Nação Porto Rico, terra de caboclo. As vozes do martelo, combate a chibata. Os baobás há milhares de anos, origem dos obás africanos. Povo quiado de sete dedé, mestre Ana Lúcia, Golfo Lové. Bate forte a palavra, sai do chão. Esse axé é